Comandor, só confirmando aqui pro 3195 da TAM a saída? Saída, é isso? Afirmativo. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, obrigado. Papa Romeu, até o Romeu Golf, prossiga. Só um minuto, Cosme. Gente. Bom, não 556, chame Recife, Fred. Na 556, suba restrita ao nível de voo 340, chame Recife na frequência 1251, alterna 1335. 251-3325, restrito 340, boa. Motor de Salvador, acionar na 356, informação mais. Scanner 6356, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1018. Via 050, ajuste 1018, se possível, para o GITAP, ou zona. Scanner 6356, autorizado para o GITAP. Para o GITAP, 6356. Papa Romeu, Alpha Victor X-Ray, acione identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste 1018. 060, até o meu gol, autorizado RMA 500 pés, decolagem com Pro Whisky, sobrevoo uma BR-324, acionado 0133, controle 120, decimal 80. Parou. 22260, obrigado, boa. Voo no 790, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 205, voo 790, boa tarde. Confirme para todo Salvador. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Autorizado o acionamento. Chame para decolagem no pátio da RMA. O vento variável com 3 nós. O ajuste de altímetro no 098. Na 6213, prepara a saída da Elba, dando a cópia. Prepara a saída pública, guarda cópia, número 3. Tango Victor Kilo, Quebec, Cobra. Victor Kilo, Quebec, autorizado Sierra November Juliet Delta, 1000 pés, decolagem no site, curva direita, corredor Axé, na cena 0145, controle 120, destino 80. Frequência do controle 1208, por gentileza, qual é o POB e o local de estacionamento? Gente, estacionamento táxi decolagem, torre 118, decimal 95, da presente, bom voo. Azul 4082, ação de identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste na 098. Via 070. Romeu Alfa Victor X-Ray, confirmo sua indicada. 305. Gente. É, mas a gente vai ter que não ser redução. Gente. Na 6213, copo. Na 6213, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem, pistão na zero, curva direita. Perfil de saída da El. Leda após Irume. Apoia November 857, aerovia. Pode conforme a rota do plano, oceano 5007. Controle 120, decimal 80. Correto, 6213, chama pronto, então na zero. NER 6356, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado ele a ser da pistão 0, reposto estabilizado. 2000 pés, ajuste no 018, reposto estabilizado, 6356. Romeu, Hotel Romeu Golf, 2 Salvador. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, decolagem a critério. O vento 050 graus, 03 nós, ajuste de altímetro 1018, chame fora do solo. Autorizado em Maceió, nível 350, via perto Luna 7. Da coluna 0, curva à esquerda, perfil de saída Buca, Jama após Aracaju. Oceana 5026, controle 120, decimal 80. Autorizado Maceió, 350, via perto Luna 7, decola 0, curva à esquerda, Jama após Aracaju. Correto, está autorizado, chama por tarde, 1864. Tá bom, Romeu, hotel Romeu Golf. Autorizado, noroeste, aguarda para transferência e controle, hotel Romeu Golf. Tango Vitor, Silo Quebec, táxi autorizado, chame na Papá para ingresso na pista 97. Romeu Hotel, Romeu Golf, mantenha rumo noroeste, chame controle Salvador 120, 18. Vai manter noroeste, chama controle o hotel, Romeu Golf. Deixa para 3 mil pés, ajuste no 018. Alfa Vitor X-Ray, vai atingir bem a visão, pode ser. Alfa Romeo, Alfa Vitor X-Ray, para 3 mil pés, ajuste 1 0 0 8. 3 mil, 0 8, Alfa Vitor X-Ray. Sul 4082, reduz a velocidade para 2209. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Mantenha condições visuais 500 pés, vertical da BS-324, reportará no local de sobrevoo, Hotel Romeu Golf. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, se confirme por quantas milhas irá transportar em Salvador. Hotel Romeu Golf. Papai Tango, Vitor Kilo Quebec, autorizado ingresso na pista 97. Reporte alinhado e pronto na cabeceira 17. Papa Tango Vitor, Kilo Quebec. Sul 050, ajuste 908. Sul 4082, deixa para 4 mil pés, ajuste 908. 4.008. 6254 autorizado Santos Dumont, nível 360, via PSU 44. Decolo na zero curva à direita, perfil de saída da EL, Leda BDEF, aciona transponder 5032, 120, 1080. Sempre autorizado na sua outro Rio, Dumont, 360, decolando na zero curva à direita após a decolagem na saída da EL, Leda BDEF, via PSU 44, na zero. Canem 254, cotejamento correto, já passa pronto. Bom dia, Canem 6213. Aguarda para iniciar o puxo. Já, já. Prazo. Xanair 6356 estabilizado. Xanair 6356, completo sinal do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 895, 6356. Azul 4082, informa o tráfego que o prédio segue, encontra-se a 8 milhas, com um grau de speed de 1709, um eco 1035. Gente, vai prosseguir na região. Azul 4082, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 4082. Com ajuste na 0, 8, bom voo. Certo, autorizado, tá ponto de pé, aí lá, torre 18, 18, 18, 18, 18. Zero, três, nós, ajuste de altímetro no 0, no 8. Vem confirmar a condição da pista, né? Pista úmida, poxa, né, 6356. 6356. Azul 4082, informa que nessa proa irá interceptar o localizador. Solo Salvador. Seu American 229. Mantenha a posição. Ok. Redução para aproximação, chame torre 118 decimal 9. Reduzir a torre diretamente assim, volta para aqui, pegar. Azul 4082, desça para 2 mil pés. Desça para 2 mil pés. Para a posição 2 do PAC 3. Papa Romeo Alfa Vito X-Ray, continue a aproximação. Aguarde pista livre. Ajuste de altímetro no 08. Gente, pique 18. O 4082, aguarde para transferência. Azul 4082, informa o tráfego que o precede encontra-se a meia dúzia de milhas com um grau de speed de 1309, é um eco 1035. Gente, Azul 2771, acione identificação, vão do mar e para interceptar a chegada. Confirme no ideal de descida. 2771, desça via chegada Mari para o nível de voo 060, ajuste 1018. 2018, desça para 61 via chegada Mari, ajuste 2771. Alfa Vito X-Way, uso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 05 nós. O ajuste de altímetro 1018, pista úmida. Gente, 2018, autorizado, pouso do cabeceiro 10, Alfa Vito X-Way. Agora descemos de autonomia, alterna cantina, com 1-1-1 a bordo. Xanã 6-1-3, táxi autorizado até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre 1-8, decimal 9-5, ajuste na 0-1-8. Bom voo. Positivo, livre, táxi até o ponto de espera, via Índia, torre 2-9-5, 6-2-1-3, ajuste na 0-1-8. Posição 11. 067, autorizado, pushback, portão 1-1, pronto, cópia. Tá pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem na 0, curva direita, perfil de saída da EL, Leda pós-motiva, apenas 1 na 0, primeira aerovia, até Papa Alfa Índia, após conforme rota do plano. 5036, transponder, 120, decimal 80, controle. Posse, 360, autorizado Guarulhos, primeira aerovia, Brasil 1-0, Piraí, após nota do ponto de voo, decola pista 1-0, curva direita, Dael, Leda Motiva, código transponder 5036, contra 8, 1208. Correto, reporta para o táxi. Parabéns. Salvador, Xané 62, 24, portão 8, pushback, acionamento. Esse complexo final do procedimento dessa que foi, chame torre 118, decimal 9. 2 Salvador, Azul 4082, continue a aproximação, aguarde pista livre. Papa Romeu Alfa Vito X-Ray, no solo ao 29, livre táxi, próxima interseção à direita, chame controle solo 121, décimo 1. Livrando a direita, 21 para o solo. Alfa Vito X-Ray. Papa Tango Vitor Kilo Quebec, decolado aos 29, chame controle de Salvador, 120, décimo 8, Vitor Kilo Quebec. Boneco 208, boa tarde, obrigado. Controle, boa tarde, o Papa Tango Vitor Kilo Quebec. Papa Romeu Alfa, Vitor X6, prossiga. Livrou a 10, qual local de estacionamento? Vento, 150 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 10018. 10018, livre pouso, 14082. Solo Salvador. American 229 para informar o termo de reposição. Cheque América 229. Portão 8 iniciou? No portão 8 já tem tempo já. Ok, gente. Azul, tá autorizado 1864, autorizado alinhar e manter pista 1 a 0. Mantendo o gráfico. 4076, confirma sua indicada. 205. Tá. Azul 4082, no solo aos 31. Livre táxi, aproxima interseção à direita, chame controle solo 121, décima 1. Livre a próxima direita, chame solo 121, azul 4082. Azul 4082, bom dia. Isso. Bom dia, Azul 4082, via Alfa, mantente 27. Via Alfa, mantente 27, Azul 4082. Vou 6254, acionado o nosso táxi. Estamos com 31, 31 a bordo, alternando Guarulhos com 4 horas de autonomia. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 18, décima 95, ajuste na 08. Com roxo, número 254. Pátio Índia, 1018, vai chamar de 295, pode ser, obrigado. Para o táxi voo 2067, autonomia de 4 horas, autonomia COB 97, alterna Galeão. E pista 90. Ali mantém o lugar, 3245. Índia, ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste na 09. 09, leva táxi, tem que portar 295, bom dia. Pro 4076, complete com curva direita pro 065. 1864, decolado aos 34, controle 120, décima 8. 1208, voo 864, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo 864, 4500 pés, saída curta, transição Aracaju. Voo 864, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível de voo 350. Via saída Pucca para o 350, voo 864. Controle Salvador, boa tarde, voo 962, tenta mais. Voo 962, aciona identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, ajuste 1098. Chegada até o 050, 098, ajuste 1968. Romeu até o Romeu Golf, confirmei visual com campo. 80 graus, 05 nós, o ajuste de altímetro no 098. No 098, autorizado a decolar 10, só 3895, obrigado. Confirmei, irá realizar o pouso na presente ou realizará mais algum sobrevoo? Vai fazer sobrevoo em Salvador. Gente, o cruzamento será autorizado entre Simbra e Duna devido à aeronave em aproximação, mantendo 500 pés. Recebo aqui 700 pés na sua altimetria. Ok, será 500 pés. Eu vou manter a vertical da BR-324 até a Bonobó. Não vai interferir com o eixo da Uno pés. Salvador, 3804, para nós. 3804, aciona identificação via chegada Mari para o nível de voo 060. 060, via Mari, 24. Estabilizar o ILS, visual com campo, azul 4076. Azul 4076, completinado o procedimento ILS X-Ray. Chame torre em 118, decimal 95. Informa a aeronave no setor norte de Simbra, mantendo 500 pés, um Romeu 44, não irá interferir nessa aproximação. 500 helicóptero, agora 14-8-45, 4-0-7. Azul 2771, desça para 2000 pés, autorizado LSX-3 da pista 1-0, reporte estabilizado. Reduz a velocidade para 1909. 1909, reduzindo 2000 e reportará no X-ray o azul 2771. Capatango Vitor Kilo Quebec, autorizado a proa de Feira de Santana, tem a frequência livre para autocoordenação. Vitor Kilo Quebec, autorizado a atenção para 2.500 pés, porém mantém escuta do controle, reporte 2.0 milha em Salvador. Uno 90 graus, 05 nós, o ajuste de altímetro 10 no 8. Controle Altan 3895, boa tarde. Zero. 340 na Bahia, Altan 3895. Boa, 6254, Oxené, tá pronto. Oxené, 6254, mantém o ponto de espera. Mantendo. Estabilizou no X-Ray, o azul 2771. O 2771, no completo final do procedimento ILS, bem nesse redução para aproximação, forma um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés, setor nordeste de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Torre em 1-8-9-9-9. 1895, até o reduzindo agora, sendo helicóptero azul 2771. Obrigado, senhora. Uma boa tarde a todos. 6213, decolado aos 38. Chame o controle Salvador, frequência 120, décima 8. Frequência Salvador 120, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Xanar 6213. Xanar 6213, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Saída da EL 360, 6213. 1098. Guardado pista livre 1018, ajuste o azul 2771. Papa Romeo Alfa Vito X-Ray autorizado o cruzamento da pista 1735. Azul 4076, no solo aos 40, livre táxi em interseção à direita, chame controle solo no 211. Solo 1211, azul 4076. Bom dia, azul 4076, livrou. Aos meia dúzia milhas de nós. O ajuste de altímetro 1098. E me pôs cabeceira no 0, azul 2771. Xanar 6213. Xanar 6213, mantém fechada a saída. Temos a aeronave. Posição de 10 horas, 1 ou 2 milhas. Com rumo sul, na mesma saída, um Airbus 320. Positivo, vamos manter 6213. Controle Salvador, azul 2711, bom dia. 2711, acione identificação, voe na proa de Bonfi para interceptar a chegada, reporte para a descida. 2711, sim. Dono 962, desça para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado ele a ser da pista 10, rapaz estabilizado. 2000, tu lembra da restrição em TAP? Falar das restrições de altitude em TAP, voo 1962. Para a restrição em TAP, desça 2000, 1098, voo 1962. O 4, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter, 062, 4. Azul 2771, no solo aos 42, livre a próxima interseção à direita, chame controle solo 1211. Livre na interseção à direita, 1211, azul 2771. Senhor. 325. 251-3325, obrigado e boa tarde, senhor. Boa. Salvador, cordial, boa tarde, é o azul 2771, calibrando na Foxtrot. Azul 2771, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, Kilo até o Pat 3. Quando lá, fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, até o sinalizador, 2771. Autorizado, decolagem, 0277. Oi, boa tarde, voo 2067, considera pronto. O 2067 autorizado a alinhar e manter pista 10. Ali mantendo 90, 2067. A 4.000 pés, ajuste 9097. 4.000, 10017, 2076. 3216, desça para o nível de voo 050. 6254, decolado aos 44, chame controle Salvador, frequência 120, décimo 8. 120, 6254. Boa, bom dia, 6254. CNR 6254, contato radar na decolagem, se fazia saída da EL para o nível de voo 360. Via para o 36, solicita para o ADAEL. Bom dia, Vitor, aqui no CNEC. CNR 6254, autorizado da EL. Da EL. Papatango, Vitor Kilo, Quebec. Sim. Tem a frequência livre para autocoordenação, não atraso, vai reportar no setor. Obrigado, boa tarde. Romeu Golf. Está presente posição, retorna em imagem. Setor Romeu Golf, reporte visual com local de posto. Votará com o visual com Rimar, o seu Romeu Golf. O 2711 desça para o nível de voo 060, ajuste na 097. 2711, quente. Descendo para o 060, azul 2711. 2711, descendo para o 060, quente. 3804, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 3204. 3216, desça para 4.000 pés, ajuste na 097. Então 3804, reduz a velocidade para 1909. 1909, 3804. Então 3216, confirme sua indicada. 0. 3216, reduz a velocidade para 2309. 2309 para 3216. CNR 6213, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. Estabilizado no X-ray da 10, vou no 9610. Pode confirmar a frequência primária para o CNR 6213? CNR 6213, Recife em 1251, secundária 13325. Recife 251, 3325, CNR 6213. Controle Salvador, gol 2067, muito bom dia, cruza 2300. 1895, bom, no ar, 62. Senhoras e senhores, passageiros, estamos iniciando. Dirigindo 3000, 3804. 3804, desce para 2000 pés, livre, aliás, X-ray da pista 10, vai postar no 2000, autorizado X-ray. Controle Gol 2062, 67 decolou na sua escuta. Gol 2067, contato radar na decolagem, se vai via saída da EL para o nível de voo 360. Autorizado via da EL para 360, Gol 2067. Então 3216, desça para 3000 pés. 3000 pés, então 3216. Azul 2711, desça para o nível de voo 050. autorizado pouso na 10, gol 1962, 1097. 0 na 11, já está na imagem controlada. Tá bom, meu hotel Romeo Golf, considere solo 49, frequência livre. Livre, bom. 06. O 271 não vou na praia de pelo. 71, eu lutei. Libera a velocidade para o 2711 e pelo? Estimativa azul 2711, desça para 4.000 pés, sem restrições. 2711, ok. Informação. 3804, confirme, estabilizado? Estabilizou, 3804. 3804, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre 118, decimal 195. Então 3216, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-Ray da pista 10, rapaz estabilizado. 2.000 LSX-Ray 10, comanda estabilizado, então 3216. Então 3144, aciona identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 017. Zero no 7, aguarda de saída. Gol 1962, no solo 51, livre próximo à interseção à direita, chame controle solo 121, décimo 1. Para a direita. Azul 2711, desça para 3.000 pés, 2907. 2711, seja. CNR 6254, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado. 1962, site autorizado via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa e direto para o posto de estação normal. 180 graus, 05 nós, o ajuste de altímetro 1097. Livre pouso na 10 com 1097. Estabilizado, visão para 10, então 3216. 3216, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre 198, decimal 95. 2295, então 3216, boa tarde. O 2711, desça para 2.000 pés, autorizado em LSX-Ray da pista 10, reposta estabilizada. Azul 2711, luciente. Para 2G, informado e estabilizado. Então 3144, desce para nível de voo 050. Então 3144, copiou o controle? 4. Bom dia. Então 3216, LSX-Ray estabilizado. Então 3216, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro no 097. Guardando o TAM 3216. Mas quanto prossegue? Sou 2067, chame Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 251, 3325, boa. Controle alterna 3144, desce para nível de voo 050. 050, tá 3144. TAM 3216, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, meia dúzia de milhas de nós, o ajuste de altímetro 0097. Teve pouso 90, TAM 3216, graças. TAM 304, táxi via Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 3216, no solo ao 56, liga e próximo e testa à sua direita, sendo controle solo, 121, decimal 1. Fox 21, pegar. Do 2731, interceptando e avistando. Do 2711, complexo final do procedimento e aliás X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Gente, grava onde isso? Torre Salvador, azul 2711, bom dia. Azul 2711, continue a aproximação, reporte e marcador externo. 2711, sim. São 3144, desça para 2000 pés, ajuste 0107, autorizado ILS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. 2107, está 3107, está 3107, está 3107. Escalada as restrições de altitude em TAP, são 3144. O azul 2731 passando externo, mas já travado. Azul 2711, pouso autorizado, pista 90, vento 170 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 0097. Azul 2711, 7 graus. Salvador, bom dia, passarei de 230, perdeu contato com o centro Recife. Sente informação provenda, para descida. Passarei 2230, aciona a identificação, autorizada a chegada à MAN, vê se mantém o 050. Identificou na MAN para o 050, passarei de 230. Patrulha 042, Salvador. Patrulha 04, confirmando para o acionamento. Patrulha 04, Torre Ciente, autorizado. Decolagem com proa norte. O vento 180 graus, 90 nós, o ajuste de altímetro 0097, patrulha 04. A 04, confirme o tipo de equipamento. Livrou a intersecção à direita, chame controle solo 1211. 1211, Alfa Kilo Parte 3. Fora do solo, patrulha 04. Patrulha 04, aguarda transferência para o controle, decolado ao 02. Mantenha a transferência, patrulha 04. Poderia confirmar a última informação para o 04? Decolado ao 02, aguarda transferência para o controle, patrulha 04. Vai transferir para o controle o 04. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Patrulha 04. Patrulha 04, controle prossiga. 04 decolado do Salvador, está no momento aprovado com a posição rotatória, após ingresso a corredor Interlagos, e a intenção é setor Uísque, vai afastar 40, até 40 milhas pela radial 289, vai manter 500 pés. No transponder está 1623, o 04. Gente, o código 0144, posição normal, o patrulha 04, ainda não recebo no radar, na prova da rodatória reporta ingressando em Interlagos. A 0144 no transponder, senhora? Afirmativo, 0144, posição normal. Boa tarde, 04089. Para Vitória, autorizado, 340, via Upper Zulu 44, decolagem pistona 0, curva à direita, perfil de saída da EL, lida após BDEV. Aciona 5060, controle 120, décima 8. Correto, do 4089, chama a prova. Salvador, eu tenho 3144, boa tarde. 3144, todo autorizado, pista 90, vento 180 graus, 109, o ajuste de altímetro 0017. Nível pouso 0, 3144. Controle de Salvador, Papo de Forma, Índia Delta, November. Fala uniforme, Índia Delta November, prossiga. Delta November, decolado de Camargo Sabi, Jeová, com proa de Maraú, Nacional 2000, na sua escuta. Ah, o senhor apresenta o plano de voo? Afirmo. Fone código 0274, o Índia Delta November, é, apenas confirme o local do destino. Serra November, Mike Romeu, Nacional 0274. Tem esse tipo de equipamento? O LAC. Enche o nome do PES, o Índia Delta November, quando possível, estimado de pouso. Estimado de pouso a 02230, desça para 3.000 pés, ajuste 10017. Sentido para 3.000 pés, 1017, passarei 2230. O Patrulha 04, controle. Vai manter essa proa, 320. Tem, já passa quantas milhas em Salvador? O Índia Delta November, acione código 0276. 0. Nível próximo, intersecção à direita, chame controle solo 121, décima 1. Quadro Vale, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 5, 4, 4, 4. Comandou, boa tarde, 03, 193, 5 da Ótima. Chamou o Fertan? 3193, boa tarde. Boa tarde, qual horário do plano não tem ainda no sistema? Tá um pouquinho cedo ainda, deixa eu sair da prefeita da Galeão. Quem é Dael? Dael Leda Monte, Bruno.